claro no cabelo, cor da noite, riso branco feito açoite, num olhar de paranoia. Aqui é cúmplice o que é simples e absurdo, esmeralda no veludo, onça negra com jiboia. O que é quente se reúne ao que é gelado, dois vagalumes agarrado na casaca do pinguim. O que é sagrado vaticina o que é pecado, dois louva-deus afogado em piscina de nanquim. Se rende a cuí, sante finge o piti, gelo picado desmanchando dentro de um daquiri. Noturna sangue suga, sugo meu sossego pra si. Feito morcego, enxugo o suco, seiva do saputi. Quem vê a coça que é em ti, não presente o javali, que espreita a vítima na íntima clareira ao luar. Quem olha a jovem encantada, tão bonita dançar, não vê que a louca desgrenhada premedita matar. Oh, prenda minha verde e preta que me abate, andorinha no abacate, luto sobre o beija-flor. Salve rainha, chega dessa ladainha, que o amor que tu me tinha era pouco e se acabou. O olho claro no cabelo, cor da noite, riso branco feito açoite, no olhar de paranoia. Aqui é cúmplice o que é simples e absurdo, esmeralda no veludo, onça negra com jiboia. O que é quente se reúne ao que é gelado, dois vagalumes agarrado na casaca do pinguim. O que é sagrado vaticina o que é pecado, dois louva-deus afogado em piscina de nanquim. De que se ride a cuí, farsante finge o piti, gelo picado desmanchando dentro de um daquiri. Noturna sangue suga, sugo meu sossego pra si. Feito morcego, enxugo o suco, seivado saputi. Quem vê a coisa que é em ti, não presente o javali, que espreita a vítima na íntima clareira ao luar. Quem olha a jovem encantada, tão bonita dançar, não vê que a louca desgrenhada premedita matar. A minha verde preta que me abate, andorinha no abacate, luto sobre o beija-flor. Salve rainha, chega dessa ladainha, que o amor que tu me tinha era pouco e se acabou.